Portal do Arrocha. Como é que é seu estúdio? Bora lá! Por tão pouco eu pedi você que isso foi de enlouquecer. Tanta paixão olha, não dá mais pra viver assim. Tá doendo em mim tanta solidão. Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você, onde anda o seu coração? Time.